Horas e horas olhando pro meu telefone, esperando chegar tua mensagem. É que eu cheguei tarde do corre, cansado e pensando em você me fazendo massagem. Distância machuca, que eu sinto saudade. Ela não me ajuda, aumenta a vontade. FaceTime, várias horas, sem perder o assunto. Se tá longe, não importa, nega, nós tá junto. Rodando o mundo e pensando na gente, rodando esse mundo. Só não esquece que o que a gente sente é maior que isso tudo. Viagem pra Paris, desfile de moda. Fala gostosa, me diz que te incomoda. Várias me ligam e me mandam mensagem, mas eu não dou corda. Sentado ao meu lado, aproveita a viagem. Tô sonhando, não me acorda. Liga se tiver com vontade, mesmo tarde, FaceTime, pra eu te ver sem maquiagem. Fala sacanagem, FaceTime. Liga se tiver com vontade, mesmo tarde, FaceTime, pra eu te ver sem maquiagem. Fala sacanagem, FaceTime. Fala. E essa sua respiração não esconde que a gente vai longe, céu vira chão. Essa é a minha decisão. Fica junto sem tocar no assunto de discussão. É muito desejo envolvido em nós. Não se esquece que eu adoro sua voz. Não temos tanto tempo, aproveita o momento. Nem fui de saudade, eu não aguento. Eu tô te esperando aqui. Juro que eu vou tocar aquela que ama só pra te ver sorrir. Gosto quando cê me chama. Liga se tiver com vontade, mesmo tarde, FaceTime.